Quero te receber. Tomarei minha atitude para te ver, Senhor. E farei o que for preciso com todas as minhas forças. Se for preciso, subo na figueira. Se me pedir, desço também dela. Mas eu quero chamar tua atenção. Entra na minha casa. Largo de tudo para te servir. E ao topo vou subir. Eu quero minha mudança, quero te receber. Tomarei minha atitude para te ver, Senhor. E farei o que for preciso com todas as minhas forças. A salvação da tua casa.